Alvador, bom dia, Golfo 1161. Golfo 161, autorizado Guarulhos, nível 360, roteiros único 10. Decola pista no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva, controle Salvador, 120.8, transponder 5001. Autorizado Guarulhos, Golfo 360, primeira curva direita. Polarização 0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Monte, controle 120.8, acionando 001 com 1161. Golfo 1161, cotejamento correto, chame pronto. Para pronto, Golfo 1161. Posto 3601, chama cópia? Posto 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, 320, perigo 10. O colo pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótica, controle Salvador 120-8, transponder 5002. Thank you. 3601 por estacionamento. 3601, autorizado, chame táxi. Comandor Golo 161, no cruz para o táxi, 179, a bordo, 4 horas, 16, alternando Galeão. Golo 161, à direita, via Índia, ponto de espera da 90, chame Torre, 118-195, QNH 1098. QNH 1098, livre táxi, via Índia, ponto de espera da 90, 2295, Golo 161, bom trabalho. Salvador, bom dia, Gol 1161, Gol 1161, autorizado aliás, decolar de soma 0, vento 200 graus, 629. A gente decola 1-0, Gol 1161. 1-1-6-1, decolou ao 35, controle Salvador 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, gol 1-1-6-1, decola. Pato radar, tudo mantém 360, valida. É, vendi que era pra subir pro 360, valida, confirme. Pode ser. Paulo, na escuta do Mike Zulu. Solo em 121, decimal 1. Sim, graças. Solo na escuta do Mike Zulu. Prossiga. Solo, solicito o reboque da posição 12 remota para a posição 8 do pátio principal. Seguinte, mantenha a escuta aguardando. Confirme, Solo. Mantenha a escuta aguardando. Ok, no aguardo. Bom, 161, Recife, 1251, alternando 3325. 251, 3325, Maria. horas de autonomia, confio em seu B. 1, 6, 4 3601, parte principal, tá aqui em dia, ponto de espera, dona 0118, sistema 95, que legal, 0018. Mike do Luiz, você me escuta? Autorizado, reboque, chame no tempo. Ok, Mike do Luiz, o existente. Autorizado Ariari, decolado de sistema 0, ventura 30 graus, zona 09. Autorizado Ariari, decolado de sistema 0, ventura 3601. 601, decolou 55, controle Salvador, 120, decima 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Altan 3601. Contato radar, subanilha 320, via Dael. Via Dael, 320, tá, 3601. Paulo, aqui é o Sam Mike Luiz, formando um término de reboque na posição 8 do pátio principal. Gente, bom dia. Bom dia. Houston 3601, chame Centro Recife, frequência 1251. Vai chamar Recife 251, obrigado, bom dia.